Bolo 922, seu solo for 03, chame o solo em 121-9 para o táxi. Bom dia. 219, grato, bom dia. Solo Salvador, bom dia, gol 1922, livrou. 1922, táxi via Alfa Juliette para o gate 06. Alfa Juliette para o 612, 922. Salvador, bom dia, tá 3179. Puxa, como é que está na mente hoje? Oi, tu tá livre, pós-táxi. Tá livre, tu tá na mente, tá 3179. feedback é acionar 9077 Gol, posição 5. 05 vai aguardar. Está de fora o pushback. Gol 9077. Aguardando, 9077. Pronto para o saque, 379. 182 da bordo, 36. Contém na galera. 3179, autorizado o táxi via a parte principal, Índia Alfa, no ponto esperador no 0, chame torre 118.95, Kenegão no 0, no 4, boa viagem. Vai via pátio, Índia Alfa, ponto espera, 18.95, grato, tenha um bom dia. Voo 9077, vem correndo as equipes de solo, que após a passagem da aeronave da TAM, só Rio da Guarda, está livre, puxa após táxi. Em coordenação com a equipe de solo, passagem da aeronave TAM, minha retaguarda, está livre, reporta ataque. 9077 Gol. Muito bom dia, tá? 3663. Tá no localizador aguardando o blind, tem bastante trabalho, tá? Tá 3663, reporte passando o externo. temperatura 3663. Sou 3663, o vento é de 090 graus com 8 nós, o altímetro do 014. Trem já checado, está autorizado o pouso na 10. Tive pouso pistão no 0, tá? 3663. Só confirmando, o senhor recebeu o glide? Afirmativo. Tá, ok, gente. Bom dia, TAM 3179, mantenha o ponto de espera 90. Mantém. TAM 3179 está pronto para a decolagem, tão logo autorizado? Afirmativo. Ok, TAM 3179, após o tráfego da companhia na curva. Temos TAM 3179? Aeronave da companhia na curtíssima, alinha e mantém agilizando a manobra na 10. Afirmativo. Após a aeronave na curta, a linha mantém o 90. Papel B? 5-2. Poxa, né? 6312, bom dia. Complete a aproximação, aguarde autorização para o pouso. Tem um Airbus da TAM tomando a posição agora, presta a iniciar a rolagem. 7-6312. 5, TNH-1014, boa viagem. Táxi autorizado, ponto de espera 1895-1014, obrigado, bom trabalho. São 3663, no solo aos 16, agilize a liberação à direita, chame o solo em 121-9 e tenha um bom dia. São 3179, o vento é de 090 graus com uma dúzia de nós, o altímetro no 014. Está autorizada a decolagem da 10. Início de decolagem da 10, TAM 3179. Nosso Salvador, o TAM 3663, vibrado. TAM 3663, táxi Alfa Juliette para o gate 09. Alfa Juliette para o 09. Puxa 6312, o vento de 090 graus com 9 nós, o altímetro no 014. Cheque o trem, está autorizado o pouso na 10. Pouso no 063. TAM 3179, decolou aos 18, chame o controle em 119.8. Bom voo, bom dia, agradeço a agilidade. 198, a gente que agradece, bom domingo. Salvador, Gol número 05, acende a serra, baixou e travou, estabilizado. E visual. Gol número 05, bom dia, guarde pista livre, por favor. Guardando, Gol número 05. Oxa 6312, no solo aos 19, ao livrar à direita, chama solo em 121 no decimal 9. E tenha um bom dia. O Gol no 605, Kenegal no 014, vento de 100 graus com uma dezena de nós. Está autorizado por. Autorizado por 10, Gol no 605, Megatório. Salve Juliette para 10, 6, bom dia novamente, é o Xané 6225, posição 01, da Mike para cópia Brasília. No 320. 6225 Brasília, 320 autorizado, decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Nitsa, após conforme rota, decola da 10, controle 119 decimal 8, acione 5543. Ok, autorizado Brasília no 320, primeira curva à esquerda, no perfil da Momo, Nitsa, decolando 10, controle de saída 19-8-5543 ao transponder. 6225 da Uxa. 6225, procedimento correto, faz plano para posicionamento. Pronto, 9077. 9077 da Gol, bom dia, Lima, tenha no zero. Lima, 9077. Gol no 605, no solo aos 22, ao livrar à direita, chame o solo em 121 no decimal 9 e tenha um bom dia. Livre direito 219 com o solo, obrigado, bom dia, 605. Salvador, bom dia, Gol 1605, Libra. 605, táxi Alfa, Juliette, para o gate 05. Alfa, Juliette, 5, Gol 1605. 19077 decolou aos 25, controle em 120, corrijo, perdão, 119.8, bom voo e bom dia. 98, bom trabalho, gol 9077. Salvador, bom dia, TP5217.